Eu estou vendo no site de Coronel Fabriciano. Venho pedir na hora da misericórdia que eu tenha tranquilidade e consiga tirar minha carteira de habilitação. Quem pede? Luciane. Coronel Fabriciano, estaremos rezando, filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá no mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também da mesma forma aconteceu no dia de Lote. Os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No dia que Lote saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e exterminou todos eles. Assim será na manifestação do Filho do Homem. Todo que procurar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida a encontrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, deixa eu dar uma explicação um pouco mais ampla, porque o texto de hoje mostra que muitos cristãos lá da antiga igreja, a primitiva, aquela que estava nascendo, não vendo realizar-se a esperança do fim do mundo, começavam a relaxar, ir para uma vida monótona, acomodada. Foi quando se chamou a atenção para o risco de uma vida pessimista. É um alerta que é feito a todos os discípulos de Jesus: não sejam tomados de surpresa, tarda, mas Deus não falha. Devemos estar sempre atentos, vigilantes, sempre fiéis na prática do amor e da misericórdia. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Filhos queridos, eu quero aproveitar esse momento e eu quero me unir em oração a tantos que sofrem, tantos filhos que carregam traumas profundos de terem crescido com os pais bêbados, e não é só o pai, às vezes é a mãe. Esse mal que tem passado pela genética, pelo comportamento, gestos repetitivos, eu coloco na vossa misericórdia, Senhor. Eu coloco na vossa misericórdia os nomes destas pessoas que estão aprisionados no alcoolismo. Tenha misericórdia, Senhor. E peço, Senhor, quebre os grilhões. Ei, filho, filha, por favor, se tem alguém na tua família que tem um nome, diga o nome agora. Se você teve na tua, a história da tua família, pessoas que bebiam, diga: Senhor, para essa bola de neve. Para, Senhor. Misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia, Senhor Deus. Liberta os momentos de frustração, de decepção, que levaram a pessoa a se afundar na bebida. Nos rios que te purificam, rios do meu espírito. Mas você que está comigo agora, nessa tarde de sexta-feira, quando clamamos a misericórdia, diga: pela vossa misericórdia, liberta, Senhor, estas pessoas